c'è bisogno. Sente? Paolo Bassio, sarà mia prima mono con 129 a bordo, non so se 4 ore, non so se valeva. Meia 251, autorizado táxi, até o ponto de espera, via parte 1, Índia Alfa, no ponto de espera, chame a torre, frequência 118, decimal 95, altímetro é 1091. Parte 1, Índia Alfa, 19, 295. Alfa Victor Herculino, é o solo? Rapaz, o meu Victor Herculino na escuta do solo, Salvador. Tá pronto. Instalei autorizado em linha de decolar, vento 070 graus, 7 nós. Decola, velho. Gente. Controle Salvador, bom dia, Sunea 625. 6251, suba e mantenha o vídeo 360 de novo. Olha, 360 de novo, de novo. Romeu, Vitor Eco Lima, informação em curso é a Foxtrot. Eco Lima, confirmando, por favor, confirme sua rota. Vitória Colima, informa que de acordo com o NOTAM, Zulu 1139 do ano atual, prevê a, como rota prioritária para Campinas, a UPE Zulu 10 após a UPE Zulu 16, corrigindo a UPE Zulu 10 Bridge após a UPE Zulu 16. Vitória Colima, aguarde um minuto para a cópia. Vitória Colima para outra cópia. Vitória Colima, autorizado Salvador para Campinas. Nível autorizado é 360, de acordo com a rota direto, Mulso após direto Milton, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pistão 10, com primeira curva à direita, saída da Euleda, após direto, Campinas. Responder 5161 no controle 119.8. Colima corrigindo a saída da Euleda, após direto Mulso, direto Milton e de acordo com a rota prevista do plano de roupa. clima, cotejamento correto, reporte pronto para pushback, acionamento, correção para acionamento táxi. Xanair 6251, chame Recife em 1251. Confirmada frequência 251? Confirmo. Obrigado. Papá Romeu, Vitória Colima. Vitória Colima, prossegui. Vitória Colima, reporte para táxi. Vitória para táxi, Colima. Salvador, telefone para a ponta para o táxi, a ponta com a borda do patrão de automação, São José do Sul. Draco Lima, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Indiapo, no ponto de espera, chamamento de frequência 198 de São 95, o altímetro é 10011. Confirme somente pessoas a bordo. Lugar 05 a bordo. Gente, Vitor Eco Lima, contingente de instrução até o ponto de espera? Parte 1 no Indiapo, ponto de espera 7295, com 10011. Vitória Colema, bom voo. Obrigado. Salvador, bom dia, Papa Romeu do Telecom, para a próxima posição. Vista livre, decolagem autorizada, 080 graus, meia dúzia. Decolada agora 00, controle 119.8, ótimo voo. 198, tenha um bom dia. Controle Salvador, bom dia. Papa Romeu, Vitor Eco Lima. Decolou da Eucoleda, cruzando 1500 pés na segunda. Contato radar, sobe e mantém 360 vigilância. Vitor Eco Lima. Sobe e mantém 360, Vitor Eco Lima.